Tako, sada vam se žel 3 metru na 0 na 5. 5 na 0 na 4 na 5. O clima está totalmente pronto? Afirmativa, senhor. Aeronave da companhia puxando 09, já está prestes a iniciar o táxi. Em condição de aguarda, um minuto? Positivo, então, aguarda após a passagem do colega da companhia, possível. Afirmativa, após a passagem do Airbus 318 da companhia retaguarda, aviso no metro. 2063-14. 1097, está em contato com o radar, suba 100 restrições para o nível 360. 100 restrições 360. 0 horas de autonomia? Afirmo. Eu chamo ET55 autorizado o táxi. Via pátio principal, pátio 3 quilo. Alfa até a Golf, ponto espera da 28, de ajuste no 0 na 7. Pátio 3 quilo, Alfa e Golf, ponto espera da 28, Oxanelinha 360, curto, informo que o tráfego pousa 28 está a 3 milhas da cabeceira. Mais um tráfego, mais um 360 pela esquerda, confirmo? Afirmo, 360 pela esquerda, 360 curto. O 1620 está para o puxo acionamento, portão 7. O 1620, número 2 no setor aguarde. Número 2. Tango Eco Delta Fox, da presença autorizada no final da 7, abandone a espera no setor norte. Livre gente interceptar o sinal da 17, o Eco Delta Fox. 5. Obrigado, senhor. Tango 3217, desconsidere ingresso na pista 28, mantém um ponto de espera. Mantém, 3217. Oi, boa tarde, Papa Tango Victor Kilo Delta. Papa Tango Victor Kilo Delta, continue a aproximação aguardando a pista livre, ajuste altímetro na 0 na 7. Kilo Delta. Siga Papa Romeu Hotel Serra Alfa. Papa Romeu Hotel Serra Alfa, prossiga. De ingressar na Taxi Way Alpha 121 no Destino 1. Destino 1 antes da Alpha. Logo mesmo antes. Falou Salvador, boa tarde, 1964, decorou na Delta. Tiro Delta, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Tiro Delta. 120. Área descendo para 120, seu presidente. Controle 1097, escritor de Deus. É possível após a loja da presente avançante ótimo? Somente eu vou e elefa, aguarde coordenação, gol no 097. Ok, elefa, aguardando. De passagem, aeronave da Gol, que vai ingressar na Alfa após ingresso via Q, até o ponto espera da 28. Cliente da passagem para o Gol, após prossegue até o ponto espera da 63. 964, vai manter a posição antes da Juliette. Ok, vai manter antes da Juliette com 964. Posição 363. Tá, ciente, levou o prefixo 363, o gol no 869. Irmão, autorizado o ILS Exxon para 28, desça para 2500 pés, por observa Vitor 363, informe estabilizado. Então, que é autorizado ele é que seja 28, 2500, é posto estabilizado, 1869. Bono 097 está autorizado por outra posição, MOPSO. Ah, MOPSO, confesso. Sim, o centro informou Mike Oscar, Papá Serra Oscar. A lá, positivo, vá para o hospital. Muito obrigado. Vamos autorizado, Pichu 18. Tirilo Delta. Então 3217, visual com Papa Alfa, Tango 4 na final da 28. Afirmo. Após o pouso, vejo autorizado alinhar e manter Pichu 18. Após o pouso, alinhar e manter 28, 3217. Delta Foxtrot no solo, 3-1, libere a sua direita, papau, estaciona a frequência livre. Delta Foxtrot, estaciona a frequência livre, Fox. 737-800, após livre no portão 07. A aeronave vai marcar no seu lado, o que é do portão 08. Ok, então após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado a passar para o táxi, Gol no 620. Salve, cavaleiro da Pé de Azul, 2760, sentido alfa, autorização, Porto Seguro 280. Azul 2760, aguarda a cópia Porto Seguro. Não sei se foi toda a saída prevista. Provável será a Dael Lida de 10. Já estou aguardando, Azul 2760. 3676, autorizado a final do ILS Zulu para 28, desça para 4000 pés com ajuste no 097. Voo no 097, chama agora Recife, frequência 125, versão 1288 e alterna 1260. 288-260, obrigado, boa tarde. Para Campina Grande, sentido Azul. Voo 966 para Campina Grande, aguarde, é o número 2 da cópia. É o número 3 da cópia. Subida provável seria Aron. Batalha do Quilo Delta no solo aos 33, libere a próxima esquerda, chame o solo antes de ingressar na taxa e Alfa. Do Recife, Serra Brava, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 370, saída Arão, após o DCT Alfa Romeu, decola a pista 28 com curva à direita, código 5163, controle 1208, informa que após decolagem, mantém a proa até 2500 pés. 2370 aprovado, conforme a rota do plano, decola na saída Arum e após voo direto a Arum, decola da 28 com curva à direita. 5163, controle 1208 e após decolar já mantém a proa até 2500. Voo 9573. Ué, chama pronto, remota 12, parte principal. Vai, chama. Vitor Kilo Delta, autorizado Alfa, mantém a senha Juliette. Alfa, Alfa Juliette, ao Vitor Kilo Delta. O Azul 2760, na escuta pra fora. O Azul 2760, pronto. Azul 2760, autorizado se abre para passear via P-Whisky 50, nível 280. Decola da 28 com curva à esquerda na saída Dael Leda Bidel. O código 5160 e controle 1208. Autorizado Serra Brava Passa Serra, decola 28 curva à esquerda, Dael Leda Bidel, entre o Whisky 50. Transponder 5160, controle 120, decima 8 para Azul 2760 na posição 3. Azul 2760, ciente, informo que vai manter a proa de decolagem até 2500 pés, após decolagem da 28. Restante permanece. Ciente, mantendo a proa 2500 pés, Azul 2760. Salve Salvador, Gol 9573 para o posto de questionamento, remoto noite. Gol 9573. Autorizado que tiver questionamento, coordenando com o infraero. aeronave da companhia puxando no 07, podendo com o tipo de som. Eu efetuar o pushback de modo que possibilite aí o pushback da aeronave que já está completando no 07. Perfeito, autorizado o pulse, simultâneo com a aeronave do 07. Só confirmando que estamos no, na remota 1-3. Presente, remota 1-3. Esse é o local, tá? 2-6, autorizado o pouso, com o 1-620, me escuta? Me escuta, 1-620. 1-620, poderia adiantar que eu dei autonomia alternativa? Estamos com 173 POB, autonomia de 3:18, até na Maceió, já está pronto para o táxi. Gente, Gol 1620, autorizado o táxi via pátio 3, mantendo a posição antes daquilo, aguardando instruções para prosseguir até o ponto de espera da 1-0. O ajuste 1-0, 1-7. Feliz, acesso autorizado pátio 3 e mantém antes daquilo, Gol 1620. Gol 1620, informa que será preterido devido à aeronave transportando delegação, com prioridade, efetuando pushback na remota no 3 do pátio 3. Ciente, Gol 1620. Confirma o Eco Zulu November? Eco Zulu November confirmado, é Vitória da Conquista. 676, vetoração para evitar tráfego à sua esquerda, houve na proa 070. Proa 070, 3676. Da subida coordenando o controle Salvador, prepara na frequência no 208. O código é 5153, põe no outro decimal 95, Eco Zulu November, autorizado o acionamento, só confirma o PB e o pátio após o cotejamento. Afirmativo, autorizado o 05, confirma o termo 97 com a direita, como o termo antes do controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de controle, desenho de copiou o tráfego informado? Gente, porém não visual, 3676. Senhora, dá pra passar? Tranquilo Delta. Após a passagem do tráfego da Gol, ingressando pátio 3, ingressa Juliette, ingressa pátio 3, efetue 1-80 e mantenha a antes da entrada do pátio principal, guardando instruções. Ingresse pátio 3, efetue 1-80 no pátio 3 e mantenha antes da entrada do pátio principal. Vitor Quilodão. Para o táxi Gol 95733, 84 a bordo, alternando Salvador e autonomia 0328. Na esquerda, na Delta, chame o solo antes de ingressar na taxiway Alpha. Ok, Delta, chama o solo antes da Alpha, 189, frequência do solo? 1211. 211, 189, obrigado. Ok, Juliette Alpha, ponte espera 1895, 0972, com 9573. Gol 1869, na escuta do solo? Na escuta. Libere a pista 1028, mantém a posição antes de ingressar táxi Alpha, possibilitando táxi de aeronaves e Alpha. Tá ok, tá antes da Alpha, 189. Táxi um pouco mais à frente, Gol 1869, vai liberar a pista 1028, a pista 1028 ainda não foi liberada. Tá ok então, então táxi mais à frente. Azul. Vocês vão para o 966 da nossa saída? 966 mantém escuta. Gol 1869, ultrapasse o ponto de espera da taxiway Delta e mantenha antes da Alpha, ok? Já passou o ponto de espera, está mantendo escuta. Gente, mantenha a posição agora, Gol 1869, aguarda as instruções. Vai manter a posição, 869. Gol 1620, mantenha a taxiway antes da taxiway Kilo, ok? Mantém antes daquilo, Gol 9620. E o Vitor Kilo Delta, confirme, já efetuou 180 e tá mantendo antes da entrada do pátio principal? É 3 no 4. Autorizado a alinhar e manter pista no 28. Autorizado a alinhar e manter 2863 e no 4. Aguarde a decolagem para bater o eco solo 90. Afirmo 9573. Agora atenção para o 340. Vira para o 340, 3217. É 6355, decolado aos 41, mantenha proa até 2500 pés, chame o controle no 208. Ok, mantenha proa até 2500, chama o 208, 6355. Desuno 90, está autorizado ao final do procedimento, desça para 3000 pés com ajuste no 017. 3000, já está autorizado ao final. Controle Salvador, boa, é o Chanel 6355. 335, boa tarde, contato radar, suba restrito a uma centena na saída da ELF. Restrito uma centena, ou 6355, pode curvar esquerda? Cruzado esquerda na proa de Leda. Esquerda Leda, 6355. Controle Salvador, azul 2761. 2761, boa tarde, achando a identificação, chegada caro, desça para o nível 120. 120, azul 2761. 1966? 1966, autorizado Campina Grande via peso Luna 0, Nilma, restante conforme. Nível 370. Na saída, Aron Zipar. Decolada 28, com curva à direita, o código é 5064, controle no 208, informe para manter a prova de decolagem até 2500 pés após. Desculpa. Pode ir, vai passando o eco do Lanzando e mantenha 1000 pés no corredor Axé, informe no fora da barrada. Novembro, autorizou 255, senhor. Aguarde e mantenha ainda 1000 pés. Novembro. 13217, chame a equipe agora, frequência 1251 e alterna 13395. 351-3395, boa, está 32-17. Barra Meio Lima, acione identificação, está autorizada a chegada IPIC para a pista 28, vem na proa de IPIC e chame no ideal desse lugar. Essa operação visual em Salvador, aguardando mudança de regra para o pouso na 1-7. Falando, ponto de espera 1895, gol 1620. 10 milhas. Está livre de desvio, Oceané 6355, porém suba restrito para uma centena. Restrito uma centena, efetivo de desvio, já está retornando a proa de Leda 6355. Da pistola 7 com curva à esquerda. O código é 5106 e controle 1208. Para Caruaru, autorizado 3-0, pouco de paz em código 7. Poeta chama pronto, confirma também, Pátio. Ana Eric Sá vai confirmar com a frente até o próximo. Presente, estou indo no 8 decimal 95, será que o Delta ajuste no 0 no 7? Bom, sim, no 0 no 7, o ajuste. Mas foi Juliette, 869. 869, autorizado Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, 869. 314, boa tarde, contato radar, suba para nível 340 na saída Momo. 340, Momo, mantém 2500 ainda, cara? Presente, voe Cogibo. Cogibo da presente, 6314. O Salvador, 6355, você dá possibilidade de coordenar a proa de Motiva? Guarde, o Xené 6355. Sim, está atingindo uma centena, 6355. 6676, chame a torre agora, frequência 118.95. 18.95.3.76 agora. 6355, novo desvio direita, proa 220. Autorizado desvio 6355. Cruz da Torre, Salvador. 3676, curta visual, bastante travado. Braço modificado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 059. Pouso autorizado, pista 28, 3676. L3355, autorizado Móximo da presente, ainda mantenha o nível 1900, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 15 milhas, com rumo oeste, descendo para 120, é um Embraer 190. Gente, voando Móximo, a respeito a uma centena, tráfego, chanel 67. O 2761, tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 12 milhas, com rumo sul-oeste, mantendo o nível 1900, é um Airbus 318. 7 do Sábio, 278. Pro November, confirme seu estimado de pouso. 2050, só. 2050, copiado. Já dá pra passear aqui no Delta na escuta? O 2761, no tráfego superado, desça para 4.000 pés com ajuste no 017. O 2761, no tráfego superado, desça para 4.000, com ajuste no 017. 4.000 no 017, o 2761. 355, tráfego superado, suba para o 360. 360, 636. Romeu Lima, deixa para 3.000 com ajuste 1017. Marinho? Oi? Aí? Tá. Ponto espera 28, voo no 620, boa tarde. Mantém. 3676, no solo 48, à esquerda, reporte pista livre, chame o solo antes de ingressar na Taxway Alpha, em 121, decima 1. Gente, esquerda na Delta, vai chamar o 221 antes da Alpha, 3676. Não, reporte a pista livre. Gente. Livrou via Delta, 3676. Acho que o 21 não antes de ingressar na Taxway Alpha. 3676, Alpha, Kilo, parte 3. Aguarde na retaguarda da aeronave da Gol para prosseguir táxi até o portão 62. Gente, Alpha, Kilo, parte 3. Aguarde na retaguarda da aeronave da Gol, 3676. É bem para o táxi, tem 139 a bordo, 4 horas e 4 e 8, alterna Recife. Gol 1966, autorizado, Juliette, Alfa, até a Gol, considera torno no número de decimal 95, eixo no 07. Juliette, Alfa, Gol, 28895. Usa a reporta. É 355, chama Recife, no 25, decimal 1. 9573, decolado ao 50, mantém pro até 2500 pés, sob controle 1208. 208, mantendo pro até 2500, 9573. 9573, passou 1200 pés, mantendo pro de decolagem. 36676, autorizado Juliette, porta 10. Confirmando Juliette, não. Autorizado Fátima, porta 10. Fátima, portão 10, 36676. Via Aron. Poderia voar direto para Cajun? Para Cajun também está certo o Recife, o voo 973. Tá sim, voando Aron, obrigado. Motor 63148, solicita 300 final. 6314, chama Recife em 1285, solicita via ao centro. Confirma 285. 1-2-6-8-5. 6-8-5, boa tarde, 3. Solo Salvador, o Azul 2760, na posição 3, pronto para puxa, pega essa manhã. Azul 2760, 2303, chama táxi. Autorizado de chamar a táxi, Azul 2760. Decolagem 028, vento 230 graus 069. Decolagem 028, Gol 1620. Tá estabilizado o composto da 3190. A 3190 completa a torre 118.95. 3190. Boa tarde, São 3190. São 3190, boa tarde, continua aproximação aguardando pista livre, ajuste de altímetro 9097, tráfego já ajustado. Gente, agora está. 2097, portaria estabilizando ele, azul 2761. Boa tarde, Azul 2718, frente da Alfa, Fox 1. Azul 2718, aguarde Copa Recife, prepara Aron, Aru. Aron, Aru. Pés, chame o controle no 20, decima 8. Antena pronta 2500, 208, gol no 620. São 3190, tráfego avistado, cheque trem, pulso autorizado, pistão 0. Vento 230 graus, 069. Pouso autorizado, São 3190, poderia confirmar o vento mais uma vez? Ouvimos? Confirmar o vento. 230 graus, 069. Prato. Céu agora 2500, agora volta para a saída Aron. 966, mantém ponto espera da 28. É bem. Só para passear aquilo Delta na escuta do solo, da torre? Pois é. A torre poderia confirmar uma pista no brilho máximo? 3190. Desculpa, não tem para mim, obrigado. Salvador, o gol 867, autorização Brasília. Confirma, é o gol no 867 para Brasília. Já viram? Aguarda um minuto, Costa. Vai dar. Solo Salvador, o Azul 2760, com 94 a bordo, 3 horas e 25, alternando Salvador, pronto para o caixa. Confirma, o 2760. estamos com 94 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, terminando Salvador, vamos para o bairro. Azul 2760, autorizado táxi de Apache 3, Rio Alfa até a Golf, ponto espera, torre no meu pessoal 95, ajuste 10117. Autorizado táxi, acho que Kilo Alfa Golf, ponto espera da 28895, ajustado no 0107, azul, 2760. Isso no 90, no sol 56, primeira esquerda, na delta, chame o sol 121, décima 1, antes de ingressar na taxi Alfa. Na delta, chame o sol 121, ou antes de ingressar na alta. 3901. Torre Salvador, azul 2761, boa tarde. Boa tarde, azul 2761. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste ao time 1907, tráfego já ajustado. Aguardando instruções de pouso, 2761. 573, chama Centro Recife, 126, décima 85. Recife 2685, boa tarde. Down. Confirmando o TAN 3190 autorizado Alfa, mantente da Juliette. Autorizado Alfa, mantente da Juliette, TAN 3190. Azul 2760. Fique atento ao Airbus 321 da TAN, ingressando via Delta na Alfa, após autorizado Kilo. Alfa, após a passagem da aeronave da TAM, autorizado Alfa, posição 2, vamos fazer a 2 outras, o 2760. No 966, após o tráfego na final, autorizado alinhar em Matrix 28. Após o tráfego, ali mantenho 966. Papá, papá, serra aquilo delta na escuta da torre. Aru, Arão após DCT Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 28 com curva direita, código 5162, controle 1208, manter a prova de decolagem até 2500 pés. Após direita, Arão Aru. Sulu 17. Decola da 28, curva direita, saída Arão Aru para fora de 5162, com a prova de 208. É manter a proa de 2.500, passiva direita Arão Aru, azul 278. Correto, chama pronto, portão 01. Está pronto, azul 279. Azul 279, aguarde um minuto. Vai andar. É 3190, ingresso a Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 1867, quanto 4? É, escuta, vai. Voo 867, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via, autorizado 97, mal por restante conforme. Nível 360, saída Arbor Elefa, decola da pista 28 com curva esquerda. O foge é o 5423, controle no 208, mantendo a prova de decolagem até 2500 pés. Confirmado, pelo 17. Aerovia pelo Zulu 17, hein? É o que eu tenho aqui no seu plano de voo. É pelo Zulu 17. Está confirmado então, pedaço para o decola da 28 com curva esquerda. A rota que eu tenho aqui é pelo Zulu 17, Malva. Upers 197 novamente, Apino, após Upers 197 novamente. Upers 197, Malva, Upers 197, Apino. Correto, mantendo a prova de decolagem até 2500 pés. Após esquerda na saída da porta. Chama pronto para o Chivec acionado. Upers 197, pode comentar a moto, preparar para o Chivec 198. Salvo número 69, informação Alfa, autorização Guarulhos. Voo 169, aguarde cópia para Guarulhos. Prepara da Eulia da Mótima. Da Eulia da Mótima. 1800, Gol 1620. Valor Gol 1966, informação Alfa 270 para 150, boa tarde. Gol 1966, autorizado a chegada Cari, deixa parando e vejo Gol 120. 120, para o computador de Cari, Gol 1966. Índia, após contorno FAT, portão 09. Índia, contorno FAT para 09, certificando. Ali 278, me escuta? Sim, afirmativo, desculpe, 2761, Índia, contorno FAT para Porto Santo. Portão 09, 2761. 09, 2761. O 278, me escuta? Estacionamento, portão 2. Azul 278, me escuta? Tudo 278. A aeronave da companhia está passando via Índia, após que a aeronave libera o setor da retaguarda, autorizado o pushback no 01. Após o setor da retaguarda liberada, autorizado, azul 278. 1867, aguarde pushback acionamento, o número 2 do setor. Mais 1867. Torres Salvador, muito boa tarde, azul 2760, ponto Estrada 28, pronto. A linha, autorizado alinhar e manter 528, azul 2760. Autorizado alinhar e manter 28, azul 2760. Uma 966, decolada ao 02, mantém proa até 2500 pés e chame o controle 120, décima 8. Ok, 208 vai manter a proa até 2500 pés. 208, boa tarde, 966. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1966. Gol 1966, contato radar, mantendo a proa até 2500 pés, após via saída Arão. Ok, 2500 na proa, após via saída Arão, Gol 1966. Curva esquerda. O meu Romeu Lima deixa até 1.500 pés aguardando essa festa para a torre. Ok, mantendo americano. Pode ser até meu pé? Deixa para o meu pé. Vou no meu pé. Controle Salvador. Boa tarde. 3894, descendo até o nível 1970 com a Alfa. 3894, autorizado a chegar da CAD, deixa para 120. Desce para 120, 3894. Romeu Romeu Lima, chama a torre Salvador na frequência 118 de Manaus. Boa tarde, Romeu Romeu Lima. Tata, Romeu Romeu Romeu Lima. Autorizado final da Nossete, agora uma autorização para todos. Tem condições de diminuir a razão do destino? Confira, para o Romeu Lima. Tem condições de minimizar o teste para descido, temos o fraco decolando agora da 28. Espera, não tem que fazer 360 pela esquerda. Diminui a velocidade? Ah sim, a velocidade para aproximar para 17. Acho que está reduzido. Gente, o papai Romeu Romeu Romeu Lima. Já decolou da nossa cidade, né? Confirme? O tráfego decolou da 28. Afirmo, o tráfego vai decolar até decolado já na 28. Aqui, estou lá do Canadá, viu? Gente, autorizado final da 17, agora autorização para pouso. Azul 2760, decolado ao 05, mantenha para até 2500 pés, chame o controle 1208. Controle 208, segundo a autorização do quadro, azul 2760. Estrafa do local, é super controle. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2760, mantendo pro até 2500. após o 2760, Matias Prota 2500, após o Via Dael. Após Via Dael, Azul 2760. 097. 097, Via Parte 3, Kilo Alfa Golf, espera 1895, Azul 2790. Papá Romeu Lima, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 220 graus, 062. Leve o pouso no 7, trem baixo travado, rapidinho. O Papá Romeu Lima, após o 7, seu contato? Para a Aerostar, 45. Ciente, autorizado pouso. Vento 220 graus, 062. Desejou 2-0, gol 1-9-6. Sente o gol 1-9-6, aguarde para o que ele tira. 1-9-6. Gol 1-0-6-7. Autorizado que estiver em acionamento 02, chame táxi. 1-8-6-7, ao solo Salvador. É isso que eu estou autorizado no 02, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Qual é o voo 1-9-6-9? Vou dar espiras. Autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, via peso 1-9-0, está batendo, restante conforme. Nível 3-6-0, saída. Dael, Lida, Mótico. Decola a pista 28 com curva à esquerda, código 5146, controlando 1208, manter a altura de decolagem até 2500 pés, após a esquerda da L da Mótica. Essa alfa. Voo número 45, autorizado a chegar de pit, desse para o nível de voo 050. Chegar de pit, desse para o 050, voo número 45. Depois do 1-0, Taubaté, voo 1-9-6-9, autorizado Guarulhos, 3-6-0, BL da Mótica, curva esquerda, pista 2-8, 5-1-4-6, transponder, 2-0-8, controle, vai manter para até 2-500 após intercepto da radial 198. Após 2.500 pés, curva esquerda, na BL da Mótica, 1-9-6-9. 7. Agora chama pronto, portão 08. Chama. O tráfego está passando de 11 horas a 20 milhas, no rumo sul. O eco 190, passamos o 090 restrito até 1.70. Certo, 3-2-9-4. É firme, está 3-2-4. Esquerda, proa 070, vai necessitar um pequeno desvio. Gente, está 3-2-9-4. Reposta no final do desvio, descendo até 1-2-0. Então, 204, salto desvio, então 3-2-9-4. Azul 2760, pessoal, desvio. 2760, não, vai interceptar 198 agora. Sim. Fala o gol no 8-1-8, também é nada. Confirma o 1-1-9? 1-8, 1-8-6-9, autorização Brasília. 1-8-6-9, aguarde autorização para Brasília. Um minuto, copy. Aguarda. Rito, Eco Lima. Porta cruzando 4.500 pés. 1-0 no site. 867 para tanque, temos um Uno 26 a bordo, 30 Alter da Palma. Confirma a autonomia e a alternativa? 310, altera na palma. Então reduza para 2509. Volume 45, atenta para 2509. Confirma, espera ter um número de 5, 5, 0, 7. 43, quilo alfa, ponte espera da 22, 895, ajuste na 07, boa noite, 57. Solo voo 969, posição 8, puxa direcionamento. Confirme. 1969, no 8, puxa direcionamento. 1969, livre, chame táxi. Zero ingresso, decolagem do 28, azul 279. Paulo Prince, senhora. Autorizado, tempo 3894, aproa de Uprim. Descendo até o 060, o tráfego já foi superado. Uprim 060, 3894. O azul 2760, tráfego superado, reautorizado, subida até o 280. Autorizado, subida até o 280, azul 2760. Com o 1166, desça para 2 mil pés, ajusta 017, autorizado, sinal LF, reporte estabilizado. 2107, liberto do lugar 28, com o 1166. Papá Romeu Vitor Eco Lima, regra de voo modificador 012, desça para o sul de tráfego local, não tendo tráfego reportar neste setor, sem livre frequência. Então, 3894, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. 3.997, 3.894. 718, decolada 1.3, no tempo, proa até 2.500 pés, chame o controle 120, decimal 8. Proa até 2.500, chama 208, 2.798, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, azul 2798. Azul 2798, contato radar, super 350 via saída Arão. 250 via saída Arão, o azul 2798, está restrito 2500 na proa? Azul 2712, afirmativo, após 2500 pés no perfil da saída Arão. Após 2500 no perfil da Arão. Salvador, azul 2798. Sim. Após 2.500, pode voar na proa de Arão? Autorizado, azul 2798. 78. Azul 2760. Chama Centro Recife no 25, decimal 1. Centro Recife no 25, decimal 1, azul 2760. Contato. Salvador, voo no 645. Possível. Pode tomar na proa 247 por 15 mil, se dá uma massagem. 3.000 a favor, se não pode esperar as 8 horas e 5, voo 9 menor. Voo no 645, reportará. Oi, boa tarde, 1.867, espera da 22, pronto. 1.867, boa tarde. A linha de cola sem parada? De cola sem parada. 1.867, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 2.0 graus, 08 nós, após decolagem, mantém proa até 250010. A linha decola sem parada da 28, mantém a proa até 2.500, 1.867. Voo no 645, reduza para 220. Voo no 645 para 220. Voo 3894, reduza para 210, segue para 12 horas, 7 milhas. O Boeing 738 que está em 190 de volta de redução. Afirmativo, estamos com 2009, 3894. Pode ser para 2000, Sérgio? Deixa para 2000, reporte estabilizado, pode ser 2894. 2000, reporte estabilizado, para 3894. O número 66 estabilizado? Estabilizo agora, o número 66 estabilizado. 114, 1895, meu ponto. 095, 1966, boa noite. Álvaro, boa tarde, gol 1966, final, sou Lula, pista 22. Número 1166, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. 017, gol 1166. 7220, vai 4000 pés, 1177. Controle, boa tarde, gol 1867, gol, mantendo a frota da esquina. O 1867, contato radar. Vou botar o nível 360 via saída árvore. Só 360 via árvore, então, gol 1867. Não mantenha a frota da esquina. Vou direto o gol 1867 sem recepção. Ok, sem recepção, 1867. Pode vai lá, você está presente, 1867? Autorizado, gol 1867, direto teléfono. Direto teléfono, 1867. Autorizado, voo no 645, após o pit, voo USA, completando a chegada e autorizado o ILS Zulu, da pista 28, está em 2007. 7 da 2007, repórter estabilizado, voo 645. Está 3894 estabilizado? Afirmativo, estabilizou, 3894. Completa com a torre, 1895, bom pouso. 895, bom controle, 3894. Era solo 1211. Afirmo, para ingressar na Alfa Solo. Ah, afirma. 8, chama centro registro 12685. Alfa mantente da Juliette. Alfa mantente da Juliette. Gol no 666. Gol no 869, quanto copia? Copia. Autorizado CA Bravo Bravo Romeu, via peso 17, restante conforme. Nível 360. Saída, Arbor, Elefa. Decola a pista 28, curva esquerda, código 5406, controle 1208. Mantém a prova de decolagem até 2500 pés. Após direita, saída, Arbor. Confirmado após esquerda, saída, Arbor. Ok, autorizado. 360 Brasília, aterro 17. Decola 28, para manter a proa até 2500, esquerda, arma leva. Com controle 1208 e transponder 3406, 1869. Tem uma prova de portão. Chama. 38294, solo 22, táxi em frente, libera na próxima esquerda, antes da Índia, solo 1291. Próxima esquerda, antes da Índia, chama 1291, tá 38294. Alô, Salvador, muito bom. Boa noite, eu tô 38294 de Brota. Tá. 3894. Ingresso a Juliette, portão 03. Confirmando ingresso a Índia, portão 03. Afirmativo, Índia, portão 03. 38294. Em pista 28. É, chama até Pro, até 2500, gol 969. Sua cópia, qual é o horário do plano? Confirma o cosign? Gente, aguarda só um minuto. 360 via saída da El. A frente entrada Matea Pro, confirma, pode curvar a esquerda? As 2500 pés mantém a Pro subindo até uma centena, cumprindo a saída da El. Oi, Salvador, Lula 645. Lula 645, boa tarde. Cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 0629. Baixar travado, visual 428, boa tarde, Lula 645. Devido à restrição de 2.500 pés, vai manter